depois joga fora. Que pra ser amado o melhor jeito, o amor não tem hora. E sem demora, me perco na imensidão de pensamentos ligados a eu, você e o colchão. Então, saquei de longe toda a conexão. Nos batimentos cardíacos, aumento da pulsação. Você olhando pra mim, só me fez ver a razão de querer me jogar no abismo da perdição. Já encarei como amor, pra mim é mais que tesão. Percebi quando vi um monte de sensação aglomerado que aqui tomou o meu coração. Se o sentido tá foda, nós segue na contramão, né não? Me encontrei no teu beijo, teu corpo é chave sim pra despertar o desejo. Me aceitou como eu sou, mesmo com todos os defeitos. E sabe bem como é quando eu te pego de jeito. Na troca de carinho, acendo um e fica bom. Mais uma taça de vinho, se põe uma taça de Chandon. Um embalo do som, seguindo o timbre, o mesmo tom. Corpo todo suado, cheio de marca de batom. Paraíso tá feito aqui debaixo do edredom. Pra chegar, ela sabe, mina bandida tem o dom. Sem caneta ou concom, papel machê ou crepom. Meus versos eu cravo firme, eternizados no frisson. Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá lá. Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá Mina, lá. Mina, desliga o céu e olha o céu, fa. Realmente in from hell. Baixo dos lençóis a noite é quente como fel. Doce, a tua boca é como mel. Quente é teu sorriso pra ele, tira o meu chapéu. É perfeito, não tem erro, cê sabe do que falo. Bem senti o tempo inteiro até dentro do burlotado. E se tá bom eu faço, fica bem melhor ainda. Vamos seguir sem direção, sem chegada e nem saída. Só tem uma saída, você dizer que sim. Aí é foda, né fia, tô contigo até o fim. Quero que essa noite dure uma vida, e que os momentos que passarmos todos eles se repitam. E eu repito, falo mesmo, que o mundo se exploda. Hoje a noite é nossa, pode vir com pouca roupa. Ainda te faço um frito, me olhando com a minha touca. Taca fogo no pavio e vamos curtir essa onda. Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá lá. Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá lá. Cheguei por fora, tipo fora no som. Peguei no solto porque ainda dá pra ficar bom. Causou revolta quando cê diz que não volta. Hora passa, fecha a porta, tranca a porta, porque cê ainda tá na porta. Na tua parede é outra fita, cê sabe disso. Nome e sobrenome, tenho meu vício. Busco você em outros corpos sem sucesso. Talvez eu busco nelas o seu reflexo que me deixou louco, sem noção, hipnotizado. Eu quero o nosso futuro e nem me lembro do passado. Apressado eu sou um pouco, sei lá, mas contigo eu peço pra ir devagar, devagar. Sem pressa, temos na noite maneira. Dos pés até a boca eu vou te beijar inteira. Do jeito que cê gosta, é nosso segredo. Olhando assim não tem como não ser verdadeiro. Nossa mão maloca um rap, um back pra completar o dia. Agora a gente tá junto do jeito que você queria, do jeito que você queria, é não? Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá lá. Debaixo do edredom vou te levar e te falar o que tu quer escutar. A noite não tem hora pra acabar, e quando tu acordar ainda vou tá lá.